Começando o novo turno aqui no Jogatina BG, vamos falar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e eu tá com um aerolito na cabeça do Snake. Oi? Explica o que é um aerolito. É um tipo de corpo espacial. Você lembra o aerolito do Chapolin? Chapolin. Nossa, faz gente. Cara, era uma coisa muito ridícula, porque era uma pedra fixa num fundo verde. Assim que ele ficava nossa, lindo, você lembra? Nossa, que troço, era horrível. Nossa senhora. Sim. Fala galera, aqui o Snake e estou praticando minhas artes de traição em outras mídias. Olha. Olha só, o que será? O que você tá aprontando? Não posso falar. Droga. Senão vou ter que te atirar. Ui. Fala galera, aqui é o Irra e tô mudando minhas vertentes de jogos demorados pra jogos mais rápidos atualmente. Olha aí. Né? E o Bom. Tadinho? Ah, eu tô jogando Marauders bastante, tô gostando agora. Ei, viu? Eu tô gostando de Marauders, mas eu vou dar spoiler daqui a pouco. Oi? Vamos pros comentários. Vamos pro time de comentários e a gente volta na sequência. Sejam bem-vindos ao Taio de Comentários, eu sou o Zabuzeta e hoje vamos aqui passar alguns recadinhos e ler feedback do nosso último episódio. Os recados aqui são gigantes, então vou ler aqui rapidinho pra vocês. O primeiro deles é que temos um novo podcast na família Jogatina BG, que é o Ficha do Jogador, um podcast de entrevistas mensal que saiu na semana passada, onde eu entrevistei o Mac lá do Overlord Podcast. Outro recado muito importante é em relação ao nosso canal no YouTube. Eu fiz recentemente uma pesquisa lá no nosso grupo no Telegram, perguntando, e também nas nossas redes sociais, perguntando o que vocês mais gostariam de ver em relação ao nosso conteúdo que produzimos em vídeo. Se você quiser participar, até a sexta-feira agora, no dia 4, vai estar aberta a pesquisa para vocês opinarem e falarem o que vocês gostariam de ver no nosso canal. Já aproveitei, né, e peguei muito do feedback parcial, pelo menos, que a gente recebeu lá, e a gente lançou um novo vídeo no canal, onde eu e a Jéssica, a gente fez uma análise do Terraform Mars. Redes sociais, você já sabe, né? Você pode seguir a gente no Twitter, no @jogatinabg. Você pode curtir o nosso Facebook, a nossa fanpage lá no facebook.com/jogatinabg. Além disso, já mencionei antes, você pode entrar no grupo do Telegram, o nosso 20 assinantes do canal. E se você quer já combinar com a galera, jogar aquele Tabletop Simulator, aquele Tabletop online, você pode entrar também no nosso grupo, nosso canal, na real, no Discord, vai estar linkado abaixo também. Outro recado e dica muito importante para vocês, se você já acompanha o nosso podcast, sabe que temos um podcast semanal de notícias, e as notícias são oriundas do nosso canal no Telegram. Isso mesmo, o Telegram permite ter canais lá, então a gente aproveitou e fez um canal de notícias com novidades fresquinhas do universo e do cenário de board game. Recomendo fortemente. Agora o feedback em relação ao nosso último episódio, o episódio número 38, onde falamos sobre nossas motivações para jogar jogos de tabuleiro. Tivemos diversas participações, novamente eu agradeço todos que participaram, inclusive o pessoal que produz conteúdo, e também os nossos ouvintes que participaram, muitíssimo obrigado, é muito legal ter uma comunidade que participa ativamente do que a gente promove, e isso é só motivo para a gente continuar fazendo nosso conteúdo aqui. Tivemos alguns comentários aqui, o primeiro daqui foi do Emercidio, e ele diz o seguinte: o que me motiva a jogar? A falta do que fazer. Se aprender alemão fosse divertido, eu iria estudar. Falando sério, o principal seria o momento de diversão em família, reunindo as pessoas daqui de casa em volta de uma mesa, num ambiente bem saudável e descontraído, ao invés de cada um estar isolado assistindo alguma coisa enquanto o outro está mexendo no celular e etc. Além disso, eu posso colecionar, que é outra coisa que eu gosto de fazer, mas com a vantagem de poder usar efetivamente essa coleção ao invés de deixá-la parada de enfeite como uma action figure, ou de usá-la só de vez em quando como as minhas historinhas em quadrinhos. Então, muito obrigado, Emercídio, pelo comentário. Próximo comentário aqui foi do Viz Ribeiro. Ele manda o seguinte: o que te motiva a jogar? O dinheiro que eu já gastei. Já joguei muitos jogos virtuais. Acho que, com o passar dos anos, a grande falta de interação social acabou me fazendo perder o gosto por eles. E descobri esse maravilhoso mundo dos board games modernos em janeiro. E agora me reúno com os amigos toda semana, pelo menos 2 vezes, para upar o social. Então, muito obrigado também pelo comentário, Viz Ribeiro. E o último comentário que tivemos aqui foi do João Cláudio, que manda o seguinte: quando era criança, sempre curti os jogos de tabuleiro, mas não tive muitos. Tive Interpol, que joguei poucas vezes por ter somente um irmão. Os que mais eu jogava era War Stop, mas o evento mais esperado era A Noite de Buraco, ou tranca para os mais conhecidos, com os meus pais. Sempre perdendo, mas adorava estar ali na mesa disputando com eles. Mas sempre tive um problema com jogos como War e Banco Imobiliário porque não terminava nunca. Até curtia mais Imaginação e o Master. Também passei pelo RPG passando várias tardes e noites em volta da mesa. Acho que por volta de 2009 comecei a ouvir esse burburinho que haviam jogos modernos e que faziam muito sucesso lá na Europa. Mas era tudo importado e difícil de achar. Até começar a chegar os jogos como Catan, Carcassonne, Munchkin. Demorou um tempo para eu embarcar junto com o Rafael, um amigo dele, né? @RafaelMGS, nesse mundo. Daí pra cá, aquele sentimento de estar de volta numa mesa, disputando com os amigos, quem era melhor em vários papéis diferentes, vem sendo ressuscitado a cada encontro. Cara, essa motivação do social, acho que é muito legal. A gente falou várias vezes aqui do que a gente consome, do que a gente se motiva pra jogar. Foi muito legal a participação do pessoal. Assim, acho que um dos melhores podcasts que a gente fez até hoje, assim. E é sempre bom ter o feedback, assim. Então, comentem sempre. Se você quiser mandar e-mails também, você pode mandar no jogatinabg@gmail.com, certo? E antes de começar esse podcast, pedimos desculpa aí pela qualidade do áudio, mas a gente vai tratar em breve pra deixar mais da hora pra vocês aí, certo? Então, continue com o episódio. Abraço. Vamos começando aqui nosso episódio pra falar sobre jogatinas. Eu quero perguntar pro Snake. O Snake falou de outras mídias. O que você anda jogando aí com traição e outras mídias? Explica pra gente. Então, um final de semana desses, eu tenho outro hobby que é um pouquinho tão caro quanto... Você tem outro Batman, né? Tem outro Batman. Ah, tá. Caralho. Desculpa. Então, tem uma outra brincadeira tão cara quanto o board games, que se chama Airsoft. Não sei se o pessoal do podcast está habituado o que é isso. Airsoft é... Arminhas de bolinha. Arminhas de bolinha. É o mais prático, né? Ah, é paintball? Não. Não, é melhor. É melhor do que paintball, dói menos que esse paintball. E é mais divertido. E é mais divertido. Você precisa usar aqueles macacão que a pessoa usou 10 vezes no dia, sabe? Sim, e são réplicas de armas de verdade, cara. Sim. Cara, é muito gostoso isso. Você atirar uma AK-47 do que aquela arma de pressão zoada do Airsoft. Um cano do Fallout, né? É. Mas, como assim? Teve alguma relação com board game? Sim, aquela famosa mecânica que a gente gosta, de traição, de papéis ocultos. Ai, meu Deus. Terminou o jogo principal, né? E a maioria da galera foi embora e ficou alguns jogadores. Ah, vamos fazer um jogo extra e tal. E do nada o cara, eu nem conheço, esqueci de perguntar o nome, mas é normal quando você vai em jogo aberto com. É porque você normalmente não vai só com a turma de sempre. Sim, né? Vai lá num campo onde tá todo mundo tá jogando e você entra no meio. Eu entro no meio. A gente conversa, faz amizade ali e bora. Mas é que é verdade que você tem uma loja de airsoft? Ah, sim. Você tem a Air Cargo, isso? Cargo Drop. Drop Airsoft. Isso, Drop Cargo Soft. Olha só, seria muito louco também. Vou deixar o link abaixo pra vocês, mas é porque o Snake tá criando essa lojinha ainda. Ah, claro. E se você precisar de qualquer coisa relacionada a Airsoft, tipo acessórios, bolinhas... Entra lá na página do Facebook que tem bastante coisinha lá pra vocês. Enfim, aí no final do jogo ficou aquela galerinha, ah, vamos jogar um mata-mata, não? O cara puxou um baralho personalizado pra esse tipo de jogo. Ele falou, é a hora do duelo. Isso. Mais ou menos isso. Que é o quê? Os naipes pretos seriam os operadores. Certo. Né? Seriam a polícia, entre aspas. E os naipes vermelhos, os terroristas. E no meio dessas cartas, tinha uma carta que era... As imagens que tinha nas cartas eram... Uma função, isso. Não, eram imagens de armas. Ah, entendi. Só que tinha uma daquelas armas que era do rosa. Investigador? Que era do investigador. Então as armas pretas e naipes pretos eram os policiais. E as armas com detalhes de madeira e naipes vermelhos eram os terroristas. É aquela coisa, embaralha, distribui as funções, todo mundo fecha o olho, terroristas abrem seus olhos pra se identificar. Resistem-se com a arma de verdade. Sim. Não, de verdade não, cara. Com Airsoft, né? E beleza. Qual que é a função do investigador nesse jogo? Você pode desconfiar de 3 pessoas da party. Se você se revelar como traidor, Mas todo mundo vai atirar em cima. Trabalha pra qual lado? O investigador trabalha junto com os policiais. Ah, entendi. Só que ninguém pode falar nada. Todo mundo sabe quem é o investigador, mas ninguém sabe quem que são as outras funções. Então, o que acontece? Não pode matar um investigador de primeira. Tem que matar todos os jogadores e matar o investigador por último. Ah, caraca. Uhum. Então, essa que fica a brincadeira. Então, no campo, né, que o campo que eu joguei, ele era um barracão abandonado, tinha vários obstáculos e tal. Então, a galera começou a se espalhar e todo mundo desconfiar um do outro, né? Com as costas pra parede e um olhando pra pros outros, assim, né? Tipo, opa, quem que é, quem que é, quem que levantar a arma primeiro? E, como um bom traidor, a primeira carta que eu peguei, eu fui terrorista. Ah. E eu já sei jogar esse jogo. Eu sei jogar os dois jogos, por sinal. É mistura de Airsoft com... Cash and Guns, é, cara, é verdade. E o de Resistance. Resistance. Caramba, cara, total. Foi muito legal. Eu joguei 3 partidas dela. E é rapidinho que dura, assim? Foi rapidinho, assim. A primeira foi um pouquinho mais demorada porque a galera tava se acostumando. Eu, como um bom traidor, eu colei com alguém assim, não, vamos junto com o investigador ali, vamos. Comecei a fazer um mindset na galera. Aí, um dos piás que era o dono do baralho, foi bem na louca e começou a atirar. E eu comecei, terrorista! E comecei a atirar nele. Eu usei ele do bote expiatório. Ótimo. E eu corri pro lado da galera, porque, né? Porque você pode matar terrorista? Eu atirei na parede, né? Ah, aí que tá, você tem que fingir que você está fazendo alguma coisa. Se o cara levar o tiro, é um jogo de honra. Então o cara tomou o tiro, ele tem que deitar e declarar como morto. No caso desse jogo em específico, você só ergue a mão e fica de joelho. Pra você dizer que você morreu. Você não fala que você morreu. Pra não chamar atenção. Porque você pode ou atirar na pessoa, só que o barulho da arma vai te denunciar, ou você chega por trás da pessoa e fala no ouvidinho, bem, bem gostoso assim, ó. Indito! Então, daí eu fiz isso, cara. Eu cheguei assim, colei com 3 caras, né? Não, e tal, não sei o quê. E eles estavam junto e olhando na fresta, assim. A gente entrou numa sala e eles estavam olhando pra porta assim, pô, quem que foi o cara? Tem mais um cara e tal, não sei o quê. Aí eu deixei eles se espalharem. E eu fiquei cuidando de uma porta, cuidei da outra, cuidei de uma porta, cuidei da outra. Não, cara, não tá vindo ninguém e tal, não sei o quê, não sei o quê. Ah, eu vou pra lá então. Quando se separou, cara... Nossa! Daí eu fui indo assim, e eu fui chegando perto assim, não, eu tô cuidando. Rendido! O cara olhou assim, não, eu sim! E foi... Muito divertido. Cara, foi muito legal, porque daí, tipo, você vai chegando assim, perto da galera, e o legal é que no final, só tinha eu mais 4. E ele, o investigador chamou os 3, e eu tava no meio. Não, vamos lá pra salinha e tal, não sei o quê. Só que o investigador começou a se enrolar pra levar a gente pra salinha e ver nossas cartas. Ah. Então, eu fui acompanhando, daí o cara chegou o quarto jogador, né? Aí, enquanto os caras ficaram se enrolando, eu dei a volta no obstáculo, rendi um, o outro, quando percebeu, eu levantei, tá, atirei nele. Nossa. O quarto que tava lá longe, atirei nele. E nisso o investigador tava, o que que tá acontecendo, cara? Ele tava olhando pros lados, assim, daí começou aquele duelo. Cara, foi aquela parada, assim, todo mundo tentando, cara, o que que tá acontecendo? Tá atirando, não tô vendo da onde que tá vindo. Aí o investigador tava tentando me achar e eu fui lá, peguei o investigador. E as outras 2 rodadas eu fui como operador normal. E era engraçado que, tipo, tinha um piazinho de 12 anos jogando. Uhum. E o piazinho de 12 anos, cara, me matou. Ele foi muito safo, ele deu uma volta assim, eu não vi ele. Aí quando eu olhei pra ele olhou pra mim, eu vi por debaixo da máscara os olhos dele brilhar e a arma dele subiu. Não, o cara não vai dar tempo de virar e atirar nele. Quando você sabe se ele comprou o baralho em algum lugar? Algum jogo específico? Tem um nome disso? Ou não? Não sei se tem um nome, mas bem provável que tenha... Comprar em lojas assim, porque normalmente quando você joga Airsoft é aquele mata-mata clássico, ou o cara de bandeira, né? Sim. Mas isso acaba trazendo uma nova mecânica, cara. Uma visão lúdica pro jogo, né? Sim, porque é aquela coisa que a gente sempre fala de quando tá jogando The Resistance, como aplicar isso daí numa outra forma, né, cara? E isso daí é imersão total, cara. Ah, ficou muito animado. Então, eu recomendo jogar Airsoft, é um jogo de honra, é um jogo muito bacana, bem provável na sua cidade ou alguma cidade próxima tem algum campo pra você alugar o equipamento. Olha só, a galera, você vê, talvez você pode ver relato, né, que, nossa, o cara foi no paintball, saiu uns roxão e tal. Não, cara. Cara, o Airsoft é muito mais tranquilo. É bem tranquilo, é bem bacana, bem divertido. Sim. Junta uns 10 caras, 5 pra cada lado, faz um Rainbow Six. Vai ter vídeo nosso de Airsoft aqui numa postagem que a gente já fez faz tempo, lembra? Sim, cara. Nossa, estamos devendo. Vendo, né, que já faz um bom tempinho que esse dia não vai. Quando vem pra Curitiba, sempre joga um Airsoft, né? Sim, cara. Ira, aproveitando então, agora eu quero saber o que você andou jogando também. O que eu andei jogando? Vamos lá. Começar então por um joguinho novo da nossa coleção, olha, né? Joguinho bom. Não sei se o Edi chegou a jogar o Cry Havoc. Não, eu vi as peças, cara. O jogo dos Harambe, você não jogou? Eu não entendi até agora essa porra dessa piada. Não, é que, só me explicando, Harambe... É que teve uma parada baseada num gorila de um zoológico que era uma criança, ele foi lá, brincou com a criança, só a galera foi lá e sacrificou o gorila. E a internet inteira se comoveu chamando ele Harambe e tal. Tinha o nome dele, de fato. Ah. E virou um meme por causa disso. E ele era, tipo, gigantão gorila, sim, né? Sim. E um das facções... Os Trogs. Os Trogs são gigantões e a gente chama eles de Harambe. É. Como entendi, homenagem, entendeu? Entendi. Exatamente. Então, aproveitando aí, já falando, a gente tem os Harambes, que é os Trogs. Sim. As outras civilizações que eu vou dizer que... É, facções, né? É, vamos dizer civilizações que eles estão tentando colonizar esse novo planeta, sim, né? Sim. O planeta, que é os... quem controla são os Trogs, né? Isso. Que é, tá os Trogs defendendo o planeta deles. Da invasão dos Pilgrims, que é os maguinhos, vamos colocar assim. Uhum. Que são os caras que gostam dos cristais do planeta. As máquinas, que é a galera que gosta de construir e popular as máquinas pro combate. E os humanos, que são os caras que querem colonizar. Botar... Pra variar, né? Pra humano, variar. Humano faz é que ele coloniza. Nisso. Fazer exato. Merda, né? Já fez mas... merda na Terra. Vamos pra onde? Vamos pro Marte. Vamos... Mas, essencialmente, o Cry Havoc é um jogo de controle de área, né? É um bom jogo. O destaque dele pra você, assim, tipo, inicialmente, você acha foi pela questão dos das facções ser assimétricas? Eu acho que o destaque que eu dou pra ele não é nem a simetria, mas sim a batalha. Ah, sim. O tipo de batalha me chamou bastante atenção. Como que funciona a batalha? Tá, a batalha funciona em três... Ele tem é dividido em três situações, vou colocar assim. E cada situação envolve um carinha, um personagem... ter uma figura e tua pra ser alocada nesses três campos, vamos dizer assim. O primeiro campo que é resolvido, sendo que existe uma ordem de resolução. O primeiro campo é aquele que vai determinar quem que vai ganhar o controle da área. Sim. Ou seja, você pode ganhar a batalha, mas não o controle da área. O defensor tem vantagem no empate, né? Isso, correto. É, a segundo local ali que você vai alocar os teus carinhas vai ser a parte de fazer um... render uma pessoa pra fazer como refém. Então, aquele que tiver mais personagens contra o outro vai fazer como refém. E só pode pegar um personagem de refém, que isso vai te valer pontos de vitória. E o último local pra batalha é o attrition, que é a parte de você matar os tiozinhos, os outros carinhas. Então, pra cada carinha que você colocar nessa parte, você vai matar os outros e ganhar pontos de vitória em cima disso. Isso é a mecânica da batalha. Sim. Mas como que ocorre essa batalha, né? O campo, o mapa ali, o planeta, ele é dividido em áreas, pequenas áreas. E quando você tá, ou vamos dizer assim, eu tô jogando com os Pilgrims e o André tá jogando com as máquinas. Se eu tô defendendo o local, eu tô com as minhas figuras em cima de uma área e o André invade essa área, vai ser colocado um token de batalha, vai se iniciar uma batalha por aquela região, por aquele pedaço do mapa. E ninguém mais pode entrar uma vez iniciada a batalha, por exemplo, se o Edit tiver de humano, não pode entrar nessa batalha. É sempre feito de 2-2. Uhum. É, isso também ocorre porque ele é um jogo de 2-4 jogadores e na primeira vez que a gente jogou em 3 e como tem um terceiro, é assim, essencialmente na história do jogo Planeta dos Trogs. Então, quando você vai jogar em 3 pessoas, você vai entrar em áreas neutras que podem surgir Trogs. Então, você vai ter uma luta contra o cenário, né? Digamos assim. Isso. Os Trogs. Se não tem o outro quarto jogador, sim, porque os Trogs só é jogado quando tem 4 pessoas. Sim. Se não, ele vai ser o NPC, vai ser controlado pelo sistema ali do jogo pra defender o planeta. Exato. E é legal assim, que sempre que tiver duas facções diferentes na mesma região, é batalha automaticamente. E a batalha brilha demais, mas e funciona da seguinte maneira. Quem tá atacando, coloca primeiro. Isso. Os números. Vamos supor, eu tenho 3 unidades, eu coloco uma na controle de unidade, no controle da área, né? Eu vou colocar 2, porque se você colocar uma, você vai empatar. Então eu já falo assim, ah, já vou controlar aqui tranquilamente. Aí na segunda, você coloca na refém, eu vou lá colocar num refém. Mas vamos supor que o Ira fala assim, ah, beleza, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 2 no refém, já que eu vou perder a área. Vamos supor que ele tem 4 unidades, e vai colocar 2 pra destruir. Isso. Ele vai lá, ele captura um refém meu, que daí tem bônus ao longo de cada rodada, e quando ele vai lá e destrói pra cada unidade que ele destrói, por mais que ele vai perder, ele vai destruir unidade, depois eu vou ter que, digamos, criar novas unidades com outro tipo de mecânica que a gente vai explicar na sequência. Mas é muito legal. O refém ficou como refém, né? Uhum. Você, tipo, tem refém, você coloca, pega o refém lá, a unidade da carinha, deixa aberto da sua facção assim. Seria POW lá, Prisoner of War. Talvez seja isso aí, mas eu não sei. Mas, cara, essa parte é muito legal. Outra coisa que o jogo tem é um deck build, né? Isso, é. conforme você vai evoluindo com a tua facção ali, as rodadas vai se passando, você vai montando o seu deck pra melhorar as estratégias de combate, ou melhorar a parte de construção, colocar carinhas em campo. Então, cada tipo de carta que você vai pegando, que é baseada em terrenos, vai te dar vantagem em construção de carinha, movimento, batalha. Uma carta batalha, sim. Tem uma carta coringa que aumenta um de cada coisa, então tem... Ou confecção de estruturas, né? Porque você pode ter estruturas que vão te dar vantagem. Então, daí o outro ponto é que você tá citando é a parte assimétrica também, que o jogo eu acho que é extremamente interessante, não tem igualdade de você querer copiar o teu amiguinho pela estratégia dele, não. Você tem que fazer a tua estratégia, pensar na tua civilização e seguir pra frente. É aquele esquema do Terra Mística, né? Você, quando você for jogar, é ideal que você jogue de novo com aquela civilização. Isso. Pra você se especializar. Você entender vai... o que ela faz, explorar ela. Mas, assim, gera interesse em pegar outras raças ou não, é que nem no Terra Mística? Porque... é legal. Gera interesse porque você quer jogar com aquela raça diferente. Isso. Então, no primeiro ponto, eu preferi jogar com a mesma raça pra você poder explorar ela mais vezes. Porque, eu vou ser sério, acho que 3 jogos ainda você não consegue explorar ela 100%. É. Entendi. Muito difícil, porque assim, no modo básico, quando você vai jogar a primeira vez, você tem uma carta de skill, normalmente todo mundo tem uma de skill, mas conforme você vai jogando de modos mais avançados, você aumenta cartas de skills, e isso vai dando uma jogabilidade ainda mais, isso. Entendeu? E além disso, você fala assim, naquela partida que eu fiz lá, eu não joguei explorando esse tipo de estrutura, mas você vai lá no outro jogo e explora, e te dá vantagens, entendeu? Porque, por exemplo, quando ocorre combate, tem a questão de lá de quem controla, de quem faz refém e tal, mas quem depois vence o combate, tem os cristais em campo, então ele vai ganhando também bônus assim, e tem além das mecânicas de combate, você tem as outras mecânicas de fazer scoring rounds, né? Você pode fazer isso. Scoring, que você pode, por exemplo, nessa rodada eu quero ativar o scoring, você vai lá, ativa, e você pode ter bônus pra cada área que você controla, além disso, baseado também no número de cristais que cada área tem, entendeu? A única unidade que pega um cristal do campo pra sua facção, assim mesmo ali, pra sua base, é no campo, né? Da reserva, pra lá, são os pilgrims. Digamos assim, só fica cheio mesmo de coisas de só cristais pilgrim, em campo, só Ramona... pra ser mais valioso aquela região, entendeu? Isso. Porque daí a região vira uma região de interesse de todo mundo ali. Entendi. Daí, então, aquilo te força a batalha pra você conseguir aquela região, pra conseguir ponto de vitória. Exato. Entendi. Então você tem que saber manejar e saber olhar onde tá o foco. E sabe o que é o melhor? É um planeta. Então, por exemplo, você fala assim, a galera tudo vai pro meio. Não, tem algumas partes, você sai de um lateral, surge na outra. Então... porque é uma bola, né? Sim, exatamente. Ele simula a bola, mas é naquela visão geral do tabuleiro. Sim. Então, às vezes, fala assim, putz, eu tô aqui salvo. Opa, não tô, porque o cara pode dar a volta aqui e catar você por trás. Não tem parede pra se encostar, né? Não tem, assim, é um jogo assim, que se você não quer combate, não joga esse jogo. Esse jogo você tem que combater. Mas o combate dele funciona muito bem, você pode jogar carta. Por exemplo, naquela questão do combate, que você coloca as suas unidades naqueles 3 posições lá na ordem de combate, você pode usar carta que remove um dos jogadores, você muda de lugar, porque às vezes fala assim, eu vou colocar um aqui pra enganar, mas eu jogo aqui em cima. Aí o cara vai lá e joga também. Então, é um jogo de resposta. Assim, sabe? Isso. É muito, muito legal essa parte. Então, entendi. É um baita de um jogo. A Galápagos falou que vai trazer aqui no Brasil. Tomara que traga logo, porque já tá um tempinho já. Mas, cara, pra quem gosta de jogos de controle de área, que tem mecânicas assimétricas e um combate muito interessante, o combate dele acho que é a parte que brilha mais, assim. Sim. E tem fator sorte só nas cartas que você compra, certo? E é controlado porque você é que monta o teu deck. Então, Sim. Você mais ou menos sabe o que tem, porque você começa com o deck já inicial da facção, ali, cartas, da civilização. Você pega 4 inicial, mas você pode comprar cartas lá dos terrenos, né? Isso, mas você sabe as cartas que você tem na mão, as cartas que estão no deck, porque quando você usa a carta ela vai ser descartada, então Sim. Você sabe o que tá faltando ali no deck pra você comprar, então é uma sorte controlada, eu considero. As cartas têm os símbolos de soldadinho, que cada soldado representa uma unidade que você pode criar, tem as de chave de fenda assim, de chave inglesa, né? Isso. Chave de boca, assim, no caso, chave de né? boca. Que ela fala quantos que você pode fazer de estruturas tem, você pode automaticamente já criar uma estrutura e já ativar ela, pra ativar você tem que gastar também uma chave inglesa ali, e você tem os símbolos de movimento que também, então a mesma carta ela pode ter funções de construir, criar unidade e movimentar, só que daí quando você escolhe só uma opção, você não pode fazer tudo, vou construir e atacar, então você tem que gerenciar muito bem a mão nessa parte. Então outro ponto que eu quero ressaltar do jogo, que seria o terceiro ponto, é que o jogo é extremamente rápido. Esse é rápido. Ele é, ou ele termina com quando alguém ativar 50 pontos ou quando der 5 turnos. Ativou o 5º turno, acabou o jogo. Então o jogo, se for o pessoal aí já mais acostumado com o jogo, vai durar menos de 1 hora, eu diria. Caramba. Vai. E é legal essa parte do jogo, porque você fala assim, nossa, vê aquela coisa, um monte de coisa na mesa, e fala, vai durar 10 horas. Não é isso. É bem rápido. É bem rápido e é gostoso porque a gente jogou, tipo, por exemplo, a gente jogou uma seguida da outra, né? Isso, a gente jogou umas 3 vezes, eu acho, seguido uma atrás da outra e, cara, você quer jogar mais, mais e mais. É muito bom, cara. Cry Havoc é uma boa aquisição. legal. Sabe o que a gente podia fazer? Ah. Criar o prêmio Melhor que o War. Aí a gente escolhe no final do ano qual que foi o melhor jogo, melhor que o War daquele ano. É que não é necessariamente desse ano, né? Então, qual o melhor que a gente jogou aquele ano? Melhor pode ser. Que você jogou naquele ano. Mas por enquanto, acho que Sky Harbor que é melhor que o War. Nossa, é. Então, os Zabuza, saindo do espaço... Indo pro mar. Indo pro mar. O que, pelo que eu vi naquele filme lá do Perdido em Marte, as leis que se aplicam no mar é as mesmas que se pode se aplicar no espaço. Olha, como assim? Você pode jogar o cara na prancha no espaço? Mais ou menos, mas se você invadir uma outra embarcação... Ah, é verdade. Até porque coisa tem mesmo nome em inglês, né? Ship, né? É, verdade. Não, faz sentido, por isso que você tem que aplicar, porque é a mesma semântica. Exato. Mas eu joguei o Marcus Marauders, que o Iha tem, e devo falar que eu queimei minha língua muitas vezes. Opa, falando mal. Oi! Falando mal do Marauders. Agora sim. Eu acho... O Iha tá até feliz aqui, eu nunca vi ele sorrindo. Mas assim, eu vou explicar por quê. Eu acho que talvez na época que eu fui jogar Marauders naquela vez, a gente tava muito naquele cenário competitivo de jogos de estruturas e tal, e talvez eu queria uma coisa naquela época jogar assim. Mas eu paguei minha língua porque é um jogo ultra temático que, pra quem não conhece o Marauders, Mercant's Marauders, ele é um jogo assim que essencialmente você tá no Mar do Caribe, você controla embarcações. Uhum. E ao longo do jogo você pode continuar como comerciante ou pode se tornar um pirata, você atacando embarcações naquela região que você tá. Uhum. E você vai avançando, entregando. Tipo, é um jogo essencialmente também que você faz, pega uma coisa aqui e entrega ali. Você tem que ser o cara do foda do mar. Você tem que ser ou seu mercador top de linha ou pirata que vai destruir todo mundo. E no meio disso você faz aventuras, né? Exatamente. Porque você vai ter missões, rumores, vai lá no bar, paga uma caninha pro cara pra ver se você adquire o rumor do cara, faz uma missão, sabe? Além disso, você tem as cartas de glória e tal. Mas, essencialmente, o Marauders, assim... Eu vou chamar só de Marauders, tá? Porque daí é mais fácil. Ele é um jogo que... Acho que é a primeira vez também que a Jéssica jogou recentemente, né? Que ela também curtiu bastante. E o Marauders, assim... Eu falei mal dele porque eu achei que... Acho que às vezes que eu joguei, também joguei errado. Assim, joguei errado. Não no sentido de jogar a regra errado, mas eu joguei sem explorar o que o jogo pode fornecer. Isso. Eu tava assim, tipo, pega uma coisinha aqui, vende ali, pega uma coisinha e vende ali, repetindo isso... exaustivamente. É, e as primeiras vezes que a gente jogou, a gente tava aprendendo, então demora a gente a processar a cabeça do jeito que a gente tem que jogar ali, então o jogo se torna um pouco demorado, porque tem muita coisa pra fazer. Então sim, você pensar em tudo ali, daí o jogo se torna maçante, então é um jogo que tem uma curva de aprendizagem bem longa, né? Isso. Assim, mas depois que você aprende, ele flui muito rápido. Flui muito rápido. Porque você vai lá e fala, ah, beleza, vou dar um upgrade no meu barco aqui, você troca de barco, você vai lá e compra recurso e já passa, então você faz do quê? São três ações que você pode fazer movimento, pode comprar recurso, tipo, no caso, comprar mercadoria, você pode vender, pode fazer ação de porto, mas o destaque dele pra mim é que ele é ultra temático, porque, por exemplo, o Iha comprou recentemente a expansão, né? Exato. Do Seas of Glory, que é uma expansão excelente. Muito boa. Que ela adiciona muitas variedades de jogo, né? É, se eu não me engano, são 11 novas mecânicas que você pode adicionar, ou seja, você pode adicionar as 11 de uma vez, ou adicionar uma, duas, três, quatro, você sim, faz a tua configuração que você quer ali no jogo. Isso eu acho que foi muito bacana, essa expansão. Sim. Não, ele adiciona também mais coisas, por exemplo, a questão da tempestade, que se movimenta, isso, que a gente usa, a questão do Barão Dourado, que é ótimo pra quem tá de pirata, querer um recursinho a mais, porque fica aquele atrativo, barão, né? Dourado. É o Galeão Dourado. É o Galeão Dourado, perdão. Ah, é errado. Eu já tava pensando num peixe, cara. É muito nome de peixe, essa parada. Não, imaginei uma plantação no meio do mar, assim, os barões deles. Vale muito a pena pegar esse jogo pra quem gosta dessa temática. É um Emery Trash bem temático que não é frustrante. Por mais, às vezes é frustrante se você for muito mal nos dados, né? Yes. E é engraçado porque é um jogo de dado e o Iha gosta. Cara. É exato, ó. Colocando. Eu não gosto de jogos de dados que envolvem batalha sendo com dados. Mas sim, esse jogo, não sei porquê. É porque ele é muito divertido. Você errar o dado, você errar o tiro e, sei lá, ver os outros se ferrando também é muito divertido isso. É porque é um jogo que gera tá aquela piada, né, cara? É. E é legal, assim, por exemplo, o jogo, ele também tem a questão dos componentes muito bonitos, assim, tem os naviozinhos, você tem o mapa do Caribe, que aquele mapa dele, assim, eu acho muito bonito. É, que o ficar devendo o nome do designer, do artista, mas o cara mandou muito bem. Nossa, muito lindo. E não tem expansão com o Jack Sparrow? Não. Podia ter. Ah, não, mas quero tem, mais. Mas tem o nosso amigo Todd na expansão. Isso, cara, Todd. Cara, e tem o jacaré do Al-Chan. O jacaré eu lembro que está no base. Mas na expansão veio o Todd, cara. Não é na expansão, já tava no base. É igualzinho, o nosso amigo William Todd, um beijo. Cara, é igualzinho ele, mas é um jogo só muito só que é mais moreno, né? Mas é igualzinho. Mas é o olho assim. Mas é de ficar no barco, tá ligado? Cara, você acha que a galera vai ser branquinho no barco? Tu vai pegar aquela maresia, aquele... Mormaço, né? Mas é isso, gente. Joguei Marauders, eu paguei minha língua e é um jogo ganhou. Muito bom. E ganhei, a vez ganhou. Cara, ganhei. Não, e assim, sabe o quê? Eu ganhei do Ia. Por um turno, hein? Por um turno. E por uma ação de vento, porque se tivesse virado o vento pro seu lado, e não tivesse duas embarcações chegando na mesma região que você... É, detalhe, né? Não, detalhe que eu tive que batalhar com duas... Eu era um pirata, né? Uhum. Eu era um pirata no, nesse jogo. E chegou um holandês, manoar, porque tava em guerra com os espanhóis, e um naviozinho básico da França. Eu tive que batalhar com os dois, saí vivo e ainda fui pro meu porto, só que sim, não deu tempo mas de... Mas aí eu já tava estágio. na ideia de vender os três recursos e ganhar um ponto de glória e vencer. Mas e já é o segundo jogo que você ganha por um turno, hein? É verdade. O outro foi Twilight. É verdade, foi por um turno, assim. Eu sou campeão de ganhar jogos assim. Se eu não tivesse aquele turno, eu não tinha ganhado. Cara, mas é aquele foi um jogo que tava, todo mundo tava com azar e saí. Nossa. Eu levei muita sorte porque eu morri. Eu fui no que morri, você foi o único que morreu. Mas depois eu já saí num lugar muito bom. Então eu já tive uma sequência de coisas assim de vender muito legal. Snake, agora você. Eu quero saber o que você andou jogando. De novo. De novo, né? Pra variar. Só que eu gosto de pegar, cara, Catan pra evangelizar. Ah, olha. Sabe pegar a Bíblia? Eu tô com saudade de Catan, eu também, cara. Tô. Vamos marcar um dia e jogar? Por favor. Eu trago ele. Vamos fazer jogar um gameplay? Gravar? Eu topo. Oh, beleza, vamos fazer. Claro, só que daí vai ter que ser leilão adoidado, cara. Vai ter que ser aggressive nessa negociação. Concordo. Então, é aquela coisa. Em vez de pegar a Bíblia debaixo do braço, eu botei a caixa do Catan. A gente foi jantar na casa de uma amiga nossa e jogamos Catan lá, uma partida rápida. Você viu o brilho nos olhos das pessoas, né? Sim, cara. As pessoas olharam assim, meu Deus, que jogo é esse? E eu pensei, gente, não é como... Banco Imobiliário? O Quarteto do Inferno? Daí eu pensei, cara, como as pessoas não conhecem Catan? Daí eu lembrei, cara, eu não sabia o que era Catan, até ver o que era Catan. Sim. Porque a Grow fez um péssimo trabalho, cara. Não, ela, assim, ela fez um péssimo trabalho, entre aspas, porque o Catan, em loja de brinquedo, você acha? Você não acha board game moderno em... Você acha isso, o Catan, Carcassonne, em loja de brinquedos. Uhum. Vai, tipo, numa, sei lá, uma bumerangue da vida, que é uma coisa assim, você acha o Catan, acha jogos da Grow. Mas, assim, acha até acha, mas não sei, eles divulgam mais quebra-cabeça do que essas coisas é que são melhor, cara. Quebra-cabeça qualquer um compra, mas, enfim. É... A ideia do Catan é mais complexo que 1000 peças pra montar. É, verdade. Né? Vamos jogar dominó ou fazer essa porra 3D aqui, cara? Teve uma partida lá, bem gostosa, foi rapidinho de explicar, o pessoal entendeu fácil o jogo. Pegaram a mecânica do jogo bem rápido, começaram já a entender por que... Ah, mas por que que eu vou trocar um por um? Opa, se eu... Por que que eu posso trocar um se você pode me dar dois? Agora você me lembrou por que que eu não gostei, por que que eu parei de gostar de dados. É. Porque eu nunca consegui jogar os dados no Catan lá pra fazer meus recursos. Agora eu lembrei o porquê que me traumatizei com dados. O que eu traumatizei até hoje pra mim é a questão do Hot. Eu tava assim, tava pra ganhar, e eu ganhei o turno, o Hot falou assim, toque meus recursos inteiros. Fez assim, jogou. Chaotic Evil. Ele fez isso, ele pegou assim, todos os recursos da mão, deu pro Ian e o tá, né? Não, é que foi uma troca assim, em vez de ser 2 por 1, foi troca 1 por 1. Foi 1 por 20. Foi um dos motivos que a gente parou de jogar Catan também, né? Porque a gente viu zoeira, que não servia pra nosso grupo isso. Mas tô com saudade de jogar, cara. Faz tempo. Nostalgia. Vou trazer ele. Ou vocês vão lá em casa, daí a gente faz um hambúrguer na chapa e tal. Oh, saudade. Um hambúrguer na chapa. É nóis. Enfim. Assistir um Game of Thrones depois. Opa! Só não vou falar nesse domingo, porque... Não, esse domingo não rola. Não rola, enfim. E eles perguntaram, cara, mas existe jogo assim? Existe coisas além de... Aí você apresentou o Ludopedia pra eles. Eu falei... Não, eu ainda brinquei, assim. Não, com o filho da menina que a gente jogou. Ele, não, a gente tem que comprar esse jogo, a gente tem que jogar mais, ele tem que vir mais aqui em casa pra gente jogar. Daí eu falei assim, não, beleza, a gente vai, joga. Só que se você não quer gastar dinheiro, não entra no Ludopedia. Sabe aquele... Não pensa no diabo que ele aparece. Foi mais ou menos essa situação, cara. Mas você apresentou, eu falo assim, ó, a gente até faz uns vídeos de vez em quando no canal. Não, eles sabem. Ah, que legal. Que tem esse lado meio... Famoso. Ai, meu Deus do céu, a celebridade aqui agora. Foi muito divertido. E o que me deu mais raiva da partida é que, tipo, eu fiquei com raiva. Só que eu entendi por que aconteceu. Que Catan você fecha com 8 pontos. certo? A Mila fez 10. E ela ficou quieta. Ela gostou do jogo e falou assim, ah, joguei mesmo, deixa o jogo rolar. E ela deixou o jogo rolar, cara. Tipo, ela já tinha feito 8 pontos há muito tempo. E a galera curtindo e tal, não sei o quê. Só que daí já tava dando a hora porque eles precisavam sair. Aí a Mila, ah, tudo bem, já ganhei mesmo. Eu, oi? Oi? Como assim você já ganhou? Ah, fiz 10 pontos. Ah, cara, tá vontade de virar aí, mesmo. Ó. Só que daí, quando a gente tava indo embora, ela falou, não, cara, eles estavam tão empolgados que eu fiquei com dó de falar que o jogo acabou. Então, vamos negociar, vamos jogar, vamos rolar dadinho, cara. Foi muito legal, foi muito divertido. Cara, é muito legal quando acontece isso. E aquela treta com o ladrão, né, cara? Ah, sempre. Tava em duas casas, praticamente, né? Tá. Quando a gente viu que a Sabrina, né, que é a Sabrina que a gente tava jogando, tava ganhando argila, daí a gente... Tá. Toma. Tava eu e a Mila, tá ligado? Só atratando comigo e a Mila. Aí, você tá ganhando muita argila nesse campo aí, né? Vamos botar um ladrãozinho aí só pra sacanear. Mas o legal do Catan, assim, eu não sei como que fazem o setup em outras mesas. Eu pego, embaralho, deixo de ponta cabeça e vou colocando. Se for peça igual, eu tiro, eu deixo separado e vou colocando as peças. E eu faço a mesma coisa com os números. Você usou o Twilight Imperial do Catan, isso? De colocar as pecinhas? Mais ou menos. Foi. Deixa a peça centralizada e faz em volta. Sim. Mas quando for jogar como primeira pessoa, eu prefiro jogar setup padrão, porque ele fica mais balanceado. Ah, sim, com certeza. Eu acho mais legal, assim, porque daí você coloca os números e tal. Não, mas eu não deixo os números com as maiores probabilidades muito próximo. Então, o recurso que é mais raro, que é pedra, eu deixo sempre eles bem afastados um do outro, né? Eu acho que são 2 tiles só de pedra, ou 3. 2 ou 3, eu acho que é 2. 3. É. Então eu deixo eles bem separados. E da mesma maneira, eu deixo os vermelhos, né, que são 6 e 8 afastado um do outro pra ficar justo pra todo mundo, né? A hora que alguém colocar, vai ter pelo menos uma chance de arrecadar alguma coisa. Eu sei que você tá apaixonado por um jogo. Eu quero que você fale sobre ele. O jogo que eu tenho, eu apresentei. Apresentei pro Will e eu não conhecia o jogo. E ele, caraca, eu preciso jogar esse jogo. Eu pensei a semana inteira sobre ele. Nossa, eu pensei. Sabe a foto do Wolverine? Sim, aquele é o Settlers. Eu vou fazer isso na montagem depois um grupo lá, tá, gente? Droga. Bem-vindo ao mundo dos alvos que memes, faz as montagens. Né, cara? É verdade. É, então, o joguinho aí é o Imperial Settlers, que é. Joguinho? Joguinho muito bom. É um jogão, pra falar a verdade. Domingo passado aí. Domingo, sábado, sei lá quando foi, a gente jogou. E, cara, ele é extremamente bom porque você precisa explorar bastante a civilização que você tá jogando. Então, você pode jogar com ele mais de uma vez e o jogo nunca vai ser igual. Uhum. Uma, porque as cartas que você vai pegando pra construir, ela te proporciona vários tipos de oportunidades que você pode ter. E outra, conforme os jogadores vão evoluindo, você também consegue pensar o que, que você tem que colocar no campo pra não deixar o cara evoluir. No meu caso, como eu tava jogando de Bárbaros, eu tinha a oportunidade de ficar destruindo a construção das outras pessoas. Então, isso me fornecia a oportunidade de destruir a ideia do cara de estar usando uma casa ou não. Então, eu acho que isso foi um dos pontos interessantes do jogo, de você ter várias oportunidades de explorar a mesma civilização em vários jogos. Sim, e é legal porque ele dá rejogabilidade por conta desse baralho de cada civilização, e além disso tem um baralho comum que todo mundo pega as cartas e vai fazendo construções lá, que vão gerando produção, que vai gerando habilidade, ações, né? E ele é um bom civilization de entrada, né? Tipo um jogo de civilização, isso. Né? É o Civ for Kids. Não, não é tão Kids. É teu Kids, mas eu vou dizer a arte dela é for Kids, sim. Cara. É muito bonitinho, cara. Tirando a letra, tudo. Que é fonte 4, que você tem que... O Cláudio concorda com você. O nosso ouvinte, Cláudio. Porque é impossível. Nossa, é extremamente pequeno. É fonte 4, sério. É terrível, mas tirando essa parte do design ali, das letras ali, do tamanho, o jogo é bonito, é fácil de aprender e fácil de jogar e rápido. Então, ele dura 5 turnos. O primeiro turno praticamente você vai criando como se fosse uma parte que vai gerando conteúdo, tipo, digamos, produção. É a tua produção, essa. Depois lá no segundo pro terceiro você já começa a pensar em habilidades, e no quinto você vai pensando em focar pontos de vitória e atrapalhar os outros, sabe? Isso é muito massa. É, o jogo ali, ele é pequeno, porque você vai ter o próprio mini tabuleiro da tua civilização, onde a tua direita, dependendo ali onde quem você tá jogando, vamos colocar ali, a tua direita você vai construir tuas construções base e a tua esquerda vai ser as construções da tua civilização. Sendo que as construções da tua civilização vão precisar do alicerce, sim, da base. Você tem que gastar uma carta que você fez, por exemplo. Você tem uma construção, você tem que usar ela como fundação. Fundação pra outra, isso. Então é... Você jogou, né, uma vez na Resident Evil? Joguei, foi bem rapidinho, mas foi muito divertido. Eu não lembro se eu assim, joguei com... Eu acho que eu marquei de não levar mais esse jogo. Eu acho que eu levei uma vez, acho que uma vez, uma oportunidade que a Jéssica tava lá também, lá na casa do Rod. E teve oportunidade, só que a gente decidiu escolher outras coisas. Porque a propaganda que os Abus a fazia não era suficiente pra gente. Eu sou muito ruim de propaganda de jogos, cara. Porque o jogo é muito bom, sério. Recomendo muito pra quem quer jogar um jogo rápido e. Você acha que ele é um bom jogo de entrada? É, né? Eu considero que sim. Pra um euro, ele é muito bom, cara, como entrada, porque ele. Gerencia recurso, gerencia na mão. E é muito simples, assim. É aquela coisinha de você passar. Simples pra entrar, difícil pra masterizar. Exatamente. É isso mesmo. E pra quem não gosta muito da parte de sorte, eu diria que também é uma sorte controlada. Você sabe o que. Se você leu, né, o teu deck da tua civilização, você sabe o que existe de estratégia. E as cartas bases também. Na hora que você joga mais vezes, você consegue ter uma noção do que tem de jogo ali, de cartas pra você fazer a tua estratégia. Então, descarta essa parte aí de ser muito aleatório. Não, eu acho que é uma sorte controlada também. E também as civilizações também tem as cartas, facções no geral, né, que é onde que destaca as civilizações, elas são bem divergentes, né? Por exemplo, o Egito, que eu tava jogando, dinheiro e construção. Isso. Os romanos, muito variado, né? Eles podem ter construção, podem ter combate, enquanto os bárbaros é totalmente caótico, sabe? É caótico, é divertido. Os bárbaros é divertido. Sim. Matar e pilhar, né? E os japoneses... Exatamente. Os japoneses, assim, tudo é o amor. Quais são as outras que é base também, quando o jogador é iniciante, na verdade? É romano e... Romanos e bárbaros. Romanos e bárbaros. Ah, sim. Você jogou de bárbaro outra vez. Eu joguei, você jogou romano, né? Romano, é verdade. Aí eu joguei dessa vez que eu tô jogando com o Ian, eu joguei de... Egípcio. De egípcio, e a Jéssica, o seu irmão jogou de romano, de o Fábio. Isso. E a Jéssica jogou de japoneses, assim. Japonês é muito bonito, sério. É lindo. Muito bonitinho as cartas, assim. As que são ninjas, que é o dojo. As coisas muito legal, cara. Só que assim, o japonês é mais legal pra pessoa jogar, sei lá, uma segunda ou terceira vez, porque ele tem umas mecânicas um pouquinho diversificadas. Isso. Só um pouquinho, mas dá pra ainda você jogar bem de boas, assim. Mas quero jogar mais vezes. Com certeza. Quero ver mais mesa disso. E eu joguei um jogo, olha só, agora eu vou falar uma coisa semelhante ao Imperial Settlers. Pelo menos umas partes assim, porque o Imperial Settlers, ele tem essa questão da engine system, né? Você vai montando engenhocas que vão fazendo pontuações, que vão se ligando com outras coisas. E o jogo que tem isso, que eu vou falar hoje, é o Terraform Mars, que é o jogo que eu peguei recentemente e eu adorei esse jogo. Assim, essencialmente é um jogo que passa num futuro, onde a Terra já não é mais habitável e o governo da Terra contrata corporações pra ir pra Marte, pra colonizar Marte, pra deixar Marte habitável. Então você tem que ir lá com as suas corporações, você tem que aumentar o nível de oxigênio, aumentar a temperatura e você colocar um número X de oceanos. Sabe, quando eu penso nesse tipo de coisa, eu não entendo como é que as pessoas continuam pensando em dinheiro, né? Porque, por exemplo, a Terra tá indo pro cacete. Se ninguém fizer nada, vai todo mundo morrer. Não, mas tem que... Vamos fazer uma licitação, Cara, não dá pra entender uma parada dessa. Não, mas sabe o que é legal nesse jogo? Assim, o mote é legal, mas... Não, é legal porque... conforme você vai reformando Marte, assim... Marte, eu misturei as palavras. Não. Você vai reformando Marte... Quase falei Marte de novo. Para de ler. Marte. Explicando como funciona o jogo em si, as rodadas. A rodada você tem a parte de seleção de cartas iniciais. No começo do jogo você pula a primeira e segunda etapa que eu vou falar agora. Mas assim, você seleciona as cartas, compra cartas por 3 de mega créditos, que é o dinheiro do jogo. São cartas de projetos que você vai poder baixar. Você define o jogador na primeira parte, você compra cartas. E na terceira parte é a parte de ação. Você pode baixar projeto, você pode gastar número de planta para você colocar vegetação no planeta. E cada vez que você coloca, você vai aumentando o nível de oxigênio, você aumenta o seu nível de terraformação. Uhum. Temperatura entra nessa parte também? Aí a temperatura você tem carga. Por exemplo, você pode pegar um asteroide e mirar em Marte e aumentar a temperatura. Só que você perde menos 2 no final do jogo, entendeu? Entendi. Ou você pode ter reator nuclear. Você pode ter umas coisas assim que vai aumentando a temperatura. E também tem um número mínimo de oceano que tem que ter, né? Por exemplo, o jogo vai acabar quando você atingir o máximo de temperatura, o máximo de oxigênio e com todos os oceanos, são 9, tiver em campo. Então vai acabar o jogo assim. O jogo tem que final de jogo. Então você vai setando cartas. As cartas, elas têm... As cartas de projetos, né, que você vai colocando, elas vão te dando várias ações. Por exemplo, se você coloca vegetação, aí tem carta que gera animalzinho, tem carta que gera bactéria que você vai ter colocando ali. Aí você tem carta que você coloca cidade em jogo. E você tem regras pra você colocar as cidades em jogo. Interessante falar é que você tem um tabuleiro de jogador. Ele tem vários status. O primeiro status é o dinheiro, mega crédito. O segundo é a parte de minério, aço, que você tem ali. Uhum. Você tem o de titânio. Aí você tem o de planta, o de energia, o de calor. Os componentes é muito bonito, cara. É, as pecinhas assim, porque aqueles dourados lá, assim, ele vale pra qualquer lugar. Não vale pro dinheiro. Ele vale, por exemplo, se você tem 10 de ferro, você tem um dourado no ferro. Entendeu? 10, dourado vale 10, o prata vale 5 e o bronze vale 1. Vale 1. Então você, por exemplo, se você tem um animal numa carta, você pega um bronze e coloca naquela carta, entendeu? Entendi. Você tem as suas coisas aqui. Então você tem um nível, por exemplo, um nível do oxigênio, você vai lá no seu tabuleiro e gasta a quantidade de calor. Então você pode gastar 8 de calor, de calor que você tem na reserva, e aumentar um aqui. Você aumentou aqui, você aumenta seu ponto de terraformação. Se você tem, por exemplo, 8 plantas, você gasta aqui e coloca um tile verdezinho, coloca sua pecinha pra dizer que é seu, porque no final do jogo vai valer ponto isso, também ali no jogo. E você vai colocando cidade. Então praticamente você vai fazendo várias maneiras de explorar, de você, com a sua mega corporação, explorar Marte, colocando oceanos, vegetação. Todo mundo tá trabalhando com o mesmo objetivo. Uhum. Só que quem tem o maior nível de pontos no final do jogo ganha. Certo. Aí você tem as cartas de projeto, que também acho que é a parte que mais brilha pra mim. Ela tem um custo e ela tem três tipos. Ela tem azul, como se fosse um efeito contínuo, você pode fazer uma ação nela, como se fosse as cartas de ação do Imperial Settlers. Uhum. Você tem a verde, na hora que você baixa, ela tem um efeito instantâneo, e você tem as vermelhas, que são de efeitos instantâneos também, assim, de certa forma. Que você usa, você coloca ela no ponta-cabeça e guarda no final do jogo, assim, pra você contar ponto de vitória. Algumas cartas, elas são brancas assim, e outras têm pontos de vitória. Além disso, tem um monte de iconografia no jogo, porque, por exemplo, as cartas que tem nível, um símbolozinho espacial, você pode usar titânio. Pra cada titânio você gasta, você reduz em 3 o custo da carta que você vai baixar em campo. Entendi. As cartas que tem de tipo construção, que é um nívelzinho de ferro, você pode usar o aço também pra reduzir. Então, é um engine building, como se fosse um deck build, só que de engine, de engenhocas, assim, sabe? Os sistemas que você vai montando... Se eu produzo ferro, eu vou usar o ferro pra baratear. Você vai fazendo os combos. É um jogo muito legal de combo. E, de certa forma, quando você joga com as corporações iniciais, elas têm a parada de ser igual pra todo mundo. Então, é um jogo que você pode planejar a longo prazo, mas ao mesmo tempo você tem que olhar tudo que você tem na mão. Você pode deixar uma carta futuro, mas ainda assim você tem que estar sempre direto cuidando das cartas. Aí você tem, no tabuleiro principal, você tem duas partes embaixo, assim, que é uma pra marco. Quando alguém atinge aquele nível, por exemplo, igual no Space Cantina, que um dia a gente vai falar sobre ele. Você atinge, por exemplo, 3 robôs, aqui tem assim, você coloca 3 tiles, você tem 3 tiles de vegetação no campo, você pode reivindicar aquele marco e você ganha 5 pontos no final do jogo. Uhum. Aí você pode financiar prêmio, por exemplo. Um dos prêmios lá, se você tem maior nível de símbolos de ciência, que lembra que as cartas têm vários símbolos, no final do jogo você ganha tantos pontos de vitória. Então é um jogo que você tem vários caminhos de vitória. Você pode fazer de diversas maneiras, assim. Não é aquele jogo que você, putz, não tem que fazer, vou passar. Você tem muita coisa pra fazer sempre. Sabe? Você pode explorar de certas maneiras, assim. Pra quantos jogadores que é? Ele é de 1 a 5. 1 é só pra você tentar fazer a terraformação lá, atingir as 3 partes que precisa em 14 turnos. Uhum. Mas em 2 funciona muito bem. Joguei com a Jéssica, a gente jogou 2 partidas ontem. Cara, é um jogo muito gostoso, assim, muito maravilhoso. A Jéssica ganhou as 2, é claro. E. Cara, é um jogo, assim, muito delicioso de jogar, cara. Talvez o pecado dele talvez seja as cartas, assim, que são as cartinhas bem feias. E a parte que o pessoal reclamou das traduções, que são acho que 14 cartas ali que tem uns erros de tradução. Eu não cheguei a pegar elas, então não tive problema. Mas ainda assim, gostei muito e pra mim foi um... Acho que é o melhor jogo lançado esse ano no Brasil, cara. Eu adorei esse jogo, eu achei muito foda. Ele é temático, gostoso de jogar, porque você vai vendo as coisas acontecendo, assim, sabe? Aquele combo que você fez ali antes, vai combar com uma carta que você vai utilizar depois, você vai fazendo vários combos. E você tem formas de você interagir com outro jogador. Uhum. Por exemplo, o cara tem muita planta, você vai lá e joga uma carta, sei lá, que você joga um meteoro no campo, você vai lá e faz o cara perder planta e eu vou lá e ganho, aumenta a temperatura. Nossa! Entendeu? Que zoeira! Cara, é muito legal. Eu acho que vale muito a pena esse jogo. Pra quem tá de olho e gosta da temática, gosta de jogos assim que não tem um nível de complexidade. Parece complexo por nome de muitas cartas, mas elas vão se conversando e é muito fácil explicar, sabe? Eu acho bem tranquilo. Bom, então é isso, gente. A gente encerra aqui mais uma edição de Jogatinas no podcast do Jogatina BG. Acho que essa aqui já é nona edição, né? É, não faço esse tipo de pergunta pra mim. É. Eu não sei nem o que eu almocei ontem. É, ó, você não sabe, né? Mentira, eu sei porque eu acho que já faz uns 10 dias que eu tô comendo marmita pronta. Snake, o então. Que você quer deixar pra galera aí? Você quer perguntar aquele coisa de base? O que, que o pessoal anda jogando, né? Sim, claro. Se a galera jogou os jogos que a gente jogou, quais são as opiniões deles, com certeza. Mande comentários lá no nosso grupo do Telegram. Sim, sempre muito. O nosso grupo do Telegram lá tá, como sempre, ativo, cheio de comentários, joguinhos. Eu não consigo acompanhar, mas os alvos. Eu acompanho. Não sei como. Eu acompanho. Mas eu falei já, é aquele esquema. Você não precisa ler toda a conversa. É o bar que você entra, você pega uma conversa ali e continua a partida ali. Não, se não continua, você joga um. Ah, comentei isso, tchau. É, é. Eu faço isso, cara. Eu vejo. Às vezes os alvos querem me chamar a atenção. Eu vou lá e marco vocês. Você me marca, aí eu. Ah, tá. Quanto que eu tenho que rolar pra cima pra entender a conversa? Yeah. Aí eu olho. Tá, beleza. É sobre isso que estamos falando. Sim. Mas entre lá, cara. É um. O Telegram de graça é muito bom, cara. Vale muito a pena entrar. Melhor que o WhatsApp. Que dúvida. Não precisa nem falar baixo, cara. Falar. Mas é isso, gente. A gente vai ficar por aqui. Deixe seus comentários. Fala pra gente que vocês andaram jogando. Siga a gente nas redes sociais, como sempre. E a gente fica por aqui, então. Até o próximo turno. E até o próximo level. Quase falei. All I know is what you tell me to. Don't you? No! I can't tell you how to make it. No, no matter what I do, how hard I can't seem to convince myself. I'm stuck on.